Azul 4206, ataque lento via Alfa, vai manter a posição antes do ataque 6, Juliette aguardando para ingresso. Lento via Alfa, mantendo 4206. Estádio no 077, próximo Atmosfera da 10. Boa tarde, a linha é manter 10. E manter 10, 077. Confirmando Fortaleza, nível 3, 10. Só o estado de cópia, prepara a saída Momo, transição Frontier aguardando. Momo Frontier aguardando, total. Papapá, Mike Eco Delta, alinhar, autorizado decolar na pista 17, 1000 graus, 149. 3-1, decolado na Momo, na sua escuta. Boa tarde, passaria do 2231, vigilância radar, sobe 180, sai da Momo. 180 na Momo, passaria do 2231. Total 991 na escuta. Na escuta. Confirma, foi feita alguma CHG para adiantamento do plano? O plano que eu possuo aqui seria para as 2000. Só um minutinho. Tá, 23190. Cliente da 190, passando Duna, completa aproximação, torre 118-95. 295, obrigado, boa tarde. Fora do solo, Mike Delta. Decolou 03, chame o controle em 120, decima 8 até o regresso, Mike Eco Delta. 208 Delta, grato até o regresso. Gol 077, autorizado decolar, 1000 graus, 149. Autorizado decolar aqui tudo zero, no 077. Manantio visual, reporte livrando a CTR, Mike Eco Delta. Delta, reportará livrando a CTR. 5491 voar, Duna. 5491 autorizado, Duna. Descida 080, 5491. Confirmo, 5491. 5491 autorizado, Duna. Descida para nível de voo 080. Duna 080, muito obrigado. Santa 3145, passa nível de voo 160, chama centro Recife em 125, décima 1. É 1251, 3145, obrigado. Serradão, chegada a Mama, tem a 070, chama para descer da Juliette Serradão. Bono 077, decolou 04, chame o controle em 120, décima 8. 08, 0077. TAN 3190, autorizado pouso, 100 graus, 159. Livre pouso, TAN 3190. Gol 1649. Livra 160 na subida e chama Recife na frequência 125, décima 1, gol 1649. 251, Recife, 649. Campinas, pronto para o back. Plano 925, táxi via Índia até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 18.95, ajuste no 0 no 1, bom voo. Via Índia até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 1, 18.95, voo com 925, obrigado. 5.011, 491. Gol, boa tarde, é o 16-12 da Gol. Uno meu, uno dois, tá, Gol. Boa tarde. Aciona identificação, chegada a mar e desce para 3.109. Meu pai. Afirma autorizado, Mário, no 69. Solo, azul 6919 para o inspecionamento 8. Azul 6919, livre de acionar, reporta ataque. Livre de acionar, reporta para o ataque do 6919, obrigado. Boa tarde, ponto de espera da 10, pronto. Boa tarde, autorizado alinhar e manter. Aqui mantém 10, bom andar daí. No solo 07, libera a direita, solo 219. 219, boa, tá 3190. No 925, pista livre, autorizado decolar, 1900 graus, 149. Decolar já autorizado. Autorizado, pista 10, 1925. Autorizado, reporta no ponto de espera da hotel para o cruzamento. Reportaria, ponto de espera da hotel. Solo, tá 3190. Tá 3190, táxi via Alfa, reportando seu táxi 6 Juliette para ingresso. Reportando seu Juliette, tá 3190. Guardião 60, no ponto de espera do táxi Soy Hotel, chame a torre em 1-18-95 para o cruzamento. Ponto de espera do hotel, chame a torre. Gol 1920, ingresso a Juliette, portão 05. Juliette 05, tá 3190. Gol 1925, decola 08, chame o controle em 120.8. Autorizado o cruzamento, ingresso na Delta, Alfa e reporta para ingressar na Juliette. Autorizado o cruzamento, via Delta, Alfa, reporta ali para Juliette, Guardião, mesmo. Controle Salvador, bom dia, boa tarde, gol no 925 na Arbor Elefa. Gol 1925, boa tarde. Ciente da decolagem, sendo transferida na posição normal, prossiga conforme autorizado. Ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1-18-95, ajuste no 0-1, bom voo. Autorizado direto a Lefa. Ciente da presente Lefa, gol 1925. Boa Boa tarde, Webjet 6720, sendo identificação desse 4.000 pés, 1.011 na chegada a Ponce. Azul 6919, vai atentar a aeronave da Força Aérea na Taxi Soy Alpha. Seguirá mesmo até o ponto de espera da 10 como número 2, ok? Triple 5491 no cheque o trem, chama em final normal. Vai chamar na final. Da CTR, informe de modo de pouso. 922, ciente, frequência livre, bom voo. Como é que é o Delta? Ingressado no compartimento Manão Guardião 1.0. Ciente. 755, boa tarde, acione identificação, terça 050, chegada bom. Bom, no 077, passa 150 em subida e chama centro Recife, 125, decimal 1. 135, 125, 1, no 077, boa tarde. Pode voar ITAP, o número 2? Autorizado ITAP, o número 2. Thank you. Ponto de espera da 10, tem um tráfego de zona final, Guardião mesmo. Na porta vai ser travado 5491. 35491, autorizado pouso, 100 graus, 139. Recebi pouso na 10, 5491. Tem um ponto de espera, Guardião 60. Tem um ponto de espera, Guardião 60. Alguma possibilidade de 6720 lá na Proibidona? Peguei isso na próxima. Interessante. No 69 e 19, ponto de espera pronto. Mantém o ponto de espera, número 2 para decolar. 5491 no solo zona 4, libere a direita, solo 1219. 219. 191 livrou. Tip 5491 no táxi em frente, Alfa Kilo, Pat 3, atentou o sinalizador. Kilo, Pat 3. Então, pessoal, 100 graus, 139. só captou de baixar, tá? Cidade Serra, tem um ciente, completa aproximação, torre 118-95. Pode ser, eu tô em 198, eu tô com 997. 1925, Livra 180, chama centro 128, decimal 8. 288, voo 925, boa tarde. Boa tarde. Número 2, desce 2000, livre LS, chama estabilizado, com 9612. Pará estabilizado, 12. Controle Salvador, boa tarde. Guardião 60, decolou da 10 no perfil da Arbor. Transição alerta. E Guardião 60. Contato radar, ao passar 2000, curva direita, direto elétrico. Guardião 60. Após 2000, direto elétrico, Guardião 60. Renato. Juliette Serratango. Juliette Serratango, chama passando Simbra. Chama na passando Simbra. Isso. Em 128, decimal 8, boa viagem. 1288, grato. Boa tarde, bom trabalho. Horas mesmo. Gente, então mais 12 minutos para a cópia, a gente já vai ter autorização do centro, ok? Ok, então obrigado. O 469-19, autorizado a minha manter. A minha mantém o 699. Atenção, a intenção é prosseguir na final, após cancelar e prosseguir para a zona 7, o Juliette Serratango. Cliente, chama para o cancelamento. Chama lá então. O 6919, autorizado a decolar, 090 graus, 139. Antes de decolar, o 6919. Torre, boa tarde, triplo papá, rodovista para o acionamento de 30 horas da. Autorizado, acionamento, chama o pronto para o táxi. Passarei para o táxi, triplo papá, rodovista. Da 37, cancela, prossegue na 7, o Gilberto Serra, tá? Do 12. 2, Passa Duna, torre 118-95. 295. Na aproximação final, com 200 nós. Tem condições de encurtar e prosseguir para a curta final da 1-7? Positivo, já na curta da 1-7. Chame na final. Chamará. Azul 6919, decolou os 20, chame o controle em 1120 decimal 8. 208, 6919, obrigado. Juliette Serra Tango, cheque o trem. Baixar travado, posto aqui na 97, Juliette Serra Tango. Autorizado pouso na 97, 090 graus, 119, Juliette Serra Tango. Claro. Autorização nível 360 para Brasil. 567, formação Oscar, confere, autorizado para Brasília, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elepsa, onde intercepta o pêndulo 17 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5050 no transponder. Autorizado para Brasília, nível de voo 360. decola da pista 10 com curva à direita, saída Arbor, transição Elefa, via Perizulu 17, após a rota conforme o plano, controle Salvador em 10.8 e o transponder 5050, da 3567. Tantorinho 567, correto, portão 62, deixa pronto para o espectramento. Firmo 62, obrigado. Máximo Salvador, trip 4-5, boa tarde, gente da Oscar, atualização. Cinco, quatro, no cinco, boa tarde, formação Oscar e Ilhéus, autorizado nível 140. Decola da 10 com curva à direita, no perfil da saída Coral. Controle em 120, decimal 8 e aciona 0260 no transponder. Cuidado 140 para Ilhéus, decola da 10, curva à direita, no perfil da Coral, 1108, controle 0260, triplo. 5549, correto, parte 3, chama pronto para o pushback finalmente. Chama para o pushback. Salvador, boa noite, 56, autorização para Recife, 6 da Oscar, posição 9. Chamando solo? É o voo 1856, autorização Recife, gente da Oscar. 1856, informação Oscar, confere, Recife autorizado nível 390. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta o Peruísque 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5046 no transponder. 2 Recife, 390, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Pega daí o período 58 após. 208 é o controle, transponder 5046. Ou 1856. 1856, correto, portão 2, chama pronto para o espectramento. Qual a posição é a 9? E o chamarão no 75. Guardião 60, passa 1950, chama centro Recife. 128, decimal 8, boa viagem. Recife 1288, obrigado pelo serviço, boa tarde. Solos 24, libere a direita, solo 121, decimal 9. Obrigado, 129, igual. Papá, papá, Romeu, Vitor, Torre de Salvador. Salvador, papá, Romeu, Vitor, agora na pista da partida. A chave pronto para iniciar o táxi. Parei para o táxi, Romeu, Vitor. Solo, Salvador, gol 1612. Gol 1612, táxi de Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03, gol 1612. Brasil 4206, boa tarde. Formação do curso a Oscar, Recife nível 350, pronto, copo. Pronto. Autorizado Recife, nível 370, via Peruísque 58. Decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120.8 e aciona 5053 no transponder. Livre start, ponto de espera 1-7, chame para o cruzamento. Do 4206 correto, portão 1, chama pronto para o chamar estacionamento. Uno 755, completa a aproximação visual e chama a torre 1 no 895. 295 no 755. Webjet 6720 no solo 27, libere a direita, solo 1219. Direita 219, tá bom. Salvador, Web 6720, livrou, boa tarde. Webjet 6720, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4, 6720. 755. Papa Romeu Vitor, cruzou. Tipo o Papa Romeu Vitor, na Lima transfere solo no 219. Na Lima transfere solo 219, é verdade. Aqui é com Delta, prossiga. Mike Echo Delta, para 5 condições visuais, no meu pé, direto do farol de Sapuã, reporta para o destino. Cruza o pátio principal após Índia e Alfa. Vamos esperar novamente da 1-0, torre 10895. Tamo bom.